Eu escrevo, tu escreves e você pode escrever muito bem. Prepare-se na Clínica de Redação Heloísa Galesso. Redação para profissionais, vestibulandos e crianças. Clínica Heloísa Galesso. Escreva com técnica e arte. Rua Carlos Petit 175, Vila Mariana. Telefone 5575-3298. Heloísa Galesso, o espaço da escrita.